Vamos que vamos, mano. Como que chama essa? Rolex. Rolex no pulso. Yeah, yeah. Mas se imaginando lá no futuro, yeah. Tá ligado? Tipo assim, ó. Vem. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje o rolê é de space game, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje o rolê é de PM, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Essa mina é toda tua, essa mina é toda louca. Essa mina é toda surda, essa mina é minha toda. Te deixo maluca, deixo chapada, é tapa na bunda, é tapa na cara. Nunca entendi nada, essa mina safada é a minha de fé, vamos aproveitar. Eu sempre tô aqui pro que precisar, te dou condição, vou patrocinar. Vou fazer de tudo pra você ficar, ela vai descer, depois quer sentar. Então senta bem, a luz do luar, só eu e você juntos pra sonhar. Do amanhecer até se deitar, ela quer descer, a cama vai quebrar. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje o rolê é de PM, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje o rolê é de PM, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Vem que a noite é nossa, eu quero até amanhecer. Que hoje a gente vai fundir. Te tirei da fossa, agora eu vou te enlouquecer. Fecha os olhos que é prazer. Desse jeito que só você faz, por isso eu sempre quero mais. Empina e joga pro pai, só ela devolve na paz. Desse jeito que só você faz, por isso eu sempre quero mais. Empina e joga pro pai, só ela devolve na paz. De Rolex no pulso, BM na pista. Se nós mete marcha é a sala vista. Futuro é incerto pra quem se limita, por isso eu sigo curtindo a vida. Eu vim de quebrada e quem vem de lá sabe o preço que tem que pagar. Hoje pago a vista, carteira tá cheia de peixe de onça pra nós ostentar. Se joga na pista, essa mina é bandida. Na onda me espira e quer mais. Então senta por cima, na onda me estiga. Brisada molida, eu sempre quero mais. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje um rolê de PM, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Hoje eu tô portando um Rolex, só levando a vida boa. Se ela tá comigo, eu tô swag, sempre desfilando a tua. Hoje um rolê de PM, eu derrapo nas suas curvas. Ela me chama de meu bem, essa mina é toda boa. Yeah, yeah, yeah, yeah. De Rolex, de Rolex, de Rolex. Yeah, yeah, yeah, yeah. Gracioto no mic. Satisfação, meu mano. Tamo junto, porra.